O PSD lamenta o falecimento do Sr. Correia Dias, que é uma figura, foi uma figura incontornável do Partido Social Democrata no Conselho, também na Câmara Municipal, como vereador, posteriormente como deputado municipal, também enquanto dirigente desportivo do Futebol Clube da Hospital, lembrar também que foi membro do Conselho de Administração do Matador Regional da Beira Serra, empresa na qual muito se empenhou, com vista à sua criação, para além de outras atividades relevantes por si desenvolvidas. Portanto, perde-se uma personalidade que sempre defendeu o interesse público e o desenvolvimento do Conselho de Oliveira do Hospital. Portanto, o PSD vai então nesta tarde, na Assembleia Municipal, apresentar um voto de pesar. Um voto de pesar à família, sim.